o tema The Road Hats. Espero então que nos faça companhia nesta primeira emissão, nesta e nas outras, durante cerca de 60 minutos. É o tempo que vamos estar consigo nestas emissões do Expresso. Thank you. Esteja bem. Esteja com a Antena UE. Make your fingers soft and light. Os sons iniciais desta emissão 1 do Expresso para este dia de domingo, ou já à noite, se preferir, para City to City, ainda Alpha Bill e também os ABBA. Vamos continuando nesta emissão com música bem calma, para que você possa chegar tranquilamente a casa. Vamos seguindo agora com Cláudia Jung e também a voz de John Lennon. Antena App, ao alcance de um clique.

Se assim o desejares, poderá enviar uma sugestão, a sua opinião, a sua crítica para o seguinte endereço de e-mail: diamantino.txr@gmail.com. Eu repito, diamantino.txr@gmail.com. Vamos seguindo já para o final desta emissão de hoje, para ouvir já de seguida Elton John, o tema Nikita, e também a voz de Tracy Chapman. I've been a given life. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Say you really know me, not afraid to show me what is in your eyes. So tell me about the rumors, are they only rumors, are they only lies? Falling out of a perfect dream, coming out of the blue. Is it true? Sério na radiofonia. Sunshiny day. E pronto, eis que chegamos ao final desta emissão número 1 do Expresso, referente a este domingo 14 de março, ano de 2010. Seleção musical, apresentação e realização deste vosso amigo Diamantino Teixeira. A partir de hoje e aos domingos, já sabe que aqui na Antena Web trazemo-lo de volta à casa no Expresso. A música calma a passar-se aqui na Antena Web ao final de domingo, para que você possa relaxar para mais uma semana que está aí bem à portinha. São os finais desta emissão de hoje para os Comunicativos. O tema Mania. Ficam então as despedidas. A promessa de voltar no próximo domingo para aquela que será a emissão número 2 do Expresso. Assim o esperamos. Obrigado por ter estado desse lado na nossa companhia. Envio-lhe desde Lisboa um forte abraço aonde e com quem quer que você esteja. Em qualquer cantinho que haja um português e não só. Então, até para a semana, se Deus quiser, continuação de uma excelente noite de domingo. Boa noite. C'è solo un posto nel mio cuore, solo un nome sulle mie labbra, il tuo, sì, il tuo nome, Monia. Il ricordo è ancora nelle mie mani e solo una parola mi fa tremare. Ti amo, ti amo, ti amo tanto, Monia.